pudesse manter o teu sorriso. Mas eu vi o futuro ontem. Nem podes imaginar. Era tão duro e tão pequeno. Talvez penses que seria bom, mas imagina o que poderia acontecer a uma flor nas mãos do demónio. Uma flor no ódio do demónio. Que estás a morrer!